Salvador, bom dia, gol no 161, no ponto de espera, do 10, pronto. Número 1 autorizado, minha ilha colar, pista 10, 170 graus, 089. Silvia, né, decolada 10, o número 1. No 161 aos 27, controle em 119.8. Bom voo. 19.8, bom dia, no 161. E o 557 autorizado, a linha de decolar pista 10, 180 graus, 089. Do trip 5557 aos 37120, foi 119.8. 19.8, 5557. 2, Salvador, bom dia, Trip 5329, final baixado trabalho. Bom dia, Trip, pouso autorizado, pista 10, 180 graus, 089, ajuste 10 no meia. Ajuste 10 no meia, pouso autorizado, Trip 52, correção 5329. Salvador, muito bom dia. OTAN 3601. Para São Paulo, Congonhas, com nível de 360. 360, só um instante, pode. Gente. Trip 5329 no solo aos 45, direita Alfa, Equilo, pátio 3, posição 2. Direita Alfa, Equilo, para o pátio 3, confirma? Confirmo, pátio 3, posição 2. Posição 2, muito obrigado. TAM 3601 no cópia. Afirmativo, o próximo cópia é o 3601 da TAM. 360 autorizado para Congonhas, rota do plano de voo. Decola 10, curva direita, da Euleda, Corleda, Motiva, intercepta Pezulu 10, bridge, Pezulu no meia, Bravo Pezulu e após conforme. Controle em 1 no 9.8, aciona 5147. Rota 3601, ali decola da pista 10, com curva direita, no perfil da Euleda. Após eles, uma Móvita. 3, Móvita, Upsilon 10, Bridge, Upsilon 6, Bravo, Upsilon 13. 360 autorizado, transponder 35147198 controle. Correto, confirmando a Corleda, Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa. Chame pronto. Móvita, muito obrigado. pushback acionado, TAM 3601. Livre, chame táxi. Zero pushback, chama para táxi. OTAN 3601, com PV de 164, autonomia de 3950, alternado é o Galeão. Autorizado até o ponto de espera, via Índia, 1016 o ajuste, reporta para decolagem. Autorizado via Índia, para o ponto de espera, pista no zero, reportar para alinhada decolar, o TAM 3601, com 1016. Utah 3601, ponte perna pronta, linha de decolar. Autorizada, linha de decolar, pista 10, 180 graus, 08 nós. É, autorizada, linha de decolar, pistão no zero, Utah 3601. Iniciada, está 3601. Está livre. 3601 ao 00, 120, 119.8. 19.8, bom dia a todos aí. Bom dia.